direita via Eco. Polo 1, 2, 1, 9. Você vai ver a porta, azul, 407, 219, top. Paris, o Vitor, mais Quebec. Vitor, mais Quebec, vem na praia da rotatória, reporte de bloco, copo. Praia da rotatória. Vitor Índia Juliette, no solo 30, destino pote 4. 30, backtrack, reporte pista livre. 54 no 4, avistado livre pouso, pista 1-0, vento 1, 0-0 graus, no 4, nós. Livre pouso na 1-0, 354 no 4. 07, bem-vindo, para siga Alfa, reporte da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, para 07. 1895, Vitor, mais Quebec. Salvador de Papatango, Vitor, mais Quebec. Vitor, mais Quebec, bom dia, continua a aproximação, reporte a terceira milha fora da 17, que nega 1013. 1013, reportarei na terceira milha para 17, Vitor, mais Quebec. Confirme. Não, Romeu Lima, táxi via Lima, Mike, Quebec, semana Quebec, para o cruzamento. Sente, Índia Vitor Juliette, estacionar, frequência livre. Só um minuto. Você não me escuta aguardando. Para o nosso ex, isso é mais Quebec. Confirme. Também. Mais Quebec. Continua a aproximação, guarde contato visual. Vitor mais Quebec. Trip 54, 1-4, no solo 3-3, libere direito. Chame o solo em 1-2-1-9. Brando na Eco, sábado 1-2-1-9, um bom dia. Bom dia. Botão 01. Juliette, botão 4-2-7-1. Solo Salvador, trip 5414, livrando a Eco. 5414, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, trip 5414. Solo 1983, pode adicionar na posição? Ok, 1983, estou com o tráfego da Azul agora, vai ingressar no PAD, tem um tráfego da. Passa da trip. Após o mesmo, vai cruzar a retaguarda da trip, seu após inicia o push acionar no 05, chama taxa. Gente, após a passagem da lama da trip, puxa e aciona e bota ataque. 9, 2, 3. Saia 6701, desça para 2000 pés, ajusta no 013. Autorizando 2000, tem no 013, passando na sua corrente. Voo no 260, desça para 3000 pés, ajusta no 013. Livre pouso na 17, o Mike Quebec, baixa travado e fábrica. Dia November Alfa, mantém as condições visuais via corredores, reporte através de Paris. Papatango, Oscar, Papagolfe, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. Juliette, remota 14, 5414. Juliette, remota 14. Tamar Quebec, nossa alva 3, vem autorizado backtrack, reporte pista livre. Após o Papa 32 cruzar a sua frente, autorizado cruzamento da 17 e táxi até o pátio escuro. Você era MS 701, não prossiga? A 11 horas, 4.4 milhas, 1.510, e não na proa da rotatória. Você era 6701, não autorizada, senão ele é setor estabilizado. Ainda não vai parar. Voo 1260, reduza para 1990 nós, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 8 milhas com 1.60 graus C. Quebec, prossiga. Horas e 34 minutos, alternado Galeão. 83, autorizado o táxi via Pátio Índia até a posição 10, estado 195, ajustado em 12, por favor. Índia, posição da 10, 895, grato, Buenas, na zona 83. Informa que a frequência está livre, ainda não vai ver alto. Força aérea 6701, no completo a final, chame torre, 1895. Tá, próximo pushback, zonamento, Bono 397, ponte 4. Ponto 1, 4, após estar com o companheiro autorizado, chame táxi, 397. Sente, Bono 397. Tá, 6 minutos, o tráfego é sofrido. 701, avistado, rebote baixar travado, que ninguém marca 1012. O abelha do externo, contra baixado travado, que é negado 012. Livre o pouso, vento 090 graus, 149, força aérea 6701. Eu repouso, passou 90? 90 com 14. 190 com 14. Posição 2, pushback e acionamento. Pushback e acionamento. Queime? Oxané 6140, posição 2, puxa e acionamento. Como é que é a posição, Oxané? Palavra de ser. Corno 260, complete sinal, chame torre, 1895. Controlador, bom dia, Corno 260, na 290, passador. Corno 260, continue em aproximação, reporte no marcador externo com trem baixado e travado, que negar marca 1012. Agora reportado externo, Corno 260. Visual com tráfego na curtíssima Dona Zero, em breve, 1.45. Ah, Guilherme, Dona 183. Faz o mesmo, a linha mantém, fica na Zero, voo 1.983. Faz o tráfego na curta, a linha mantém, na 1.0, 1.83. Nave 3, desconsidere a última autorização e mantém ponto zero. Mantenha ponto zero, de nave 3. Índia Alfa, 395 ponto espera, 1.013, ajuste monto. Índia Alfa, 395, 1.013, monta 397. 640, após o tráfego da Gol, a reta guarda está livre, o portão 2, chama o táxi. Oscar Tango Golf, fantasia. Oscar Tango Golf, o local próximo do Salvador. Salvador, o Papa Tango, Oscar Tango Golf, comunicação visual de campo correndo para Salvador, final 065. Fora das meias, eu vou manter presente, aguardando a autorização. Alfa, e reporte ponto de espera da Delta para o cruzamento. Ah, eu vou tocar, preciso de Alfa. Aproa de Salvador, pode subir para o lugar que é pouco. Confirme o destino, Oscar Tango. Salvador. Espera, bom dia. Mantenha ponto de espera, Gol no 397, bom dia. Mantenha. Papapá, uniforme Bravo Sierra, filha. Uniforme Bravo Sierra, desça para 2.510, ajuste em Salvador 1012. Índia November Alpha, chame torre 1895. Oscar Tango, fiz para a mídia de voo 065, vai na projetiva. vento parou, 06, voado, confirme minha prova. Ele pode dar um bom dia, o Papa Romeu de Almeida, vai entrar no corredor interlado. É, 701. Autorizado o cruzamento, que seguindo o ataque, ele passa de voar com a água 3. Foi na proa da Rota Tóra, reporte para a descida. Rota Tóra. 1-2-1-9. Isso, vai lá, obrigado. Alô, boa tarde. Bom dia. 1-2-0 do Brasil. Pedindo, prossiga via Alfa e reporte no GDS. Alfa, reporte no GDS. Polo 93, vento 1-0-0 graus, 1-3, nós, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 0, 983. Voo 1-3-9-7, após a rolagem do Boeing, ali mantém-se 1-0. Após ali mantém a 1-0, voo 1-3-9-7. Siga Guardião 06 para a torre. Sente quem é o comandante? Aposta na lógica, o Guardião 06. 151 na bordo, outro 6225. Alternativa salvação. POB e alternado, por favor, novamente. POB 151, alternado é Salvador. É 2 horas e 15, né? Gente, direita, Índia 1895, com história com a torre, 1012, ajuste, por favor. Direita, torre, 1012, confirma? Afirmativo, 1012 no ajuste. O voo 1260, Juliette, portão 08. Reporte de Salvador. Reporte de Salvador. Juliette, Cairo, Cairo, cópia. Cuidado, Cairo, em o pés, 197, direita, cheia, caixa pego. Transponder padrão, controle 198. Então conforme, o ajuste é 1012, 1012, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós, com proa do farol de Itapuã autorizada a decolagem, pode fora do solo, guardião 06. 118.95, 1012, ajuste, bom voo. Papa Tango, Oscar Tango Golf, será o número 2 na aproximação, o primeiro está na curta final da 1-7 com velocidade inferior à sua. Façam 360 pela direita. Posso fazer pela esquerda, devido à camada aqui à minha direita? Posso fazer a curva pela esquerda, 360, devido à camada à minha direita? São, quais são? 360 pela esquerda. Ok. Solo Guardião 06. Pela VB Alfa 36, Delta 17. Frente Guardião 06, decolado é o 51, transfer agora controle 119.8. 119.8, Guardião 06 até o regresso. É. Índia November Alfa, continua a aproximação, agora de contato visual. Índia November Alfa, autorizado pouso, pista 197, vento 100 graus, 139. Gente, livre pouso na 17, Índia November Alfa. Oxené 6140, bom dia, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Zero, na perna do vento afastado para 17, o Papatango está tentando. Claro, 52, controle transfer em 119.8, bom voo. Controle 198, Gono 397, bom dia. Proa 290. Controle Salvador, Gono 397, bom dia. Gono 397, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Perfil da El 360, Gono 397. Oscar Tango Golf, chame torre, 1895. 1895, obrigado. 100 graus, 149. Torre Salvador, muito bom dia para Patango, Oscar Tango Golf, está no seu setor norte, guardando autorização para ingresso em pouso. Tango Oscar, Tango Golf, dá presente autorizado, final da 17, após a terceira milha fora, o Oscar, Tango Golf. Autorizado, final da 17, chamarei. Índia November Alpha, no solo 53, autorizado backtrack, reporte pista livre, por gentileza, agilize a liberação da pista. Autorizaria a 1-0 para o Oscar Tangolf, que a gente vai ficar no pátio da geral. Torre Salvador, copiou o Oscar Tangolf. O Oscar Tangolf tem uma restrição no pátio geral, no pátio 3. É para abastecimento? Confirme. Não, é para permanente. Negativo, prossegue para o 1-7 e aguarde instruções. Estabilizado final, 1-7, Papa Tango, Oscar Tango. Três milhas agora. Tem 140, decolada 54, controle, transfere 119.8. 19.8, 61, passando. Bom dia, Oxenem 1, 4-0. Oxenem 140, boa, contato, radar na decolagem, suba o 250, saída da PUCA. 250, saída da PUCA, 1-4-0. Boa, Oxenem 1-4-0. 1-4-0, o Trip 5595. Tô top? Tô top. Jaliel, 140, plano Yankee, decolando a 1-0, curva direita, via Golf 977, no perfil da Coral. É acionado o transponder 0273 e o controle da pera é 119.8. 2-0-1-4-0, via Golf 977, saída Coral, acionado 0273, informa que quando não está transmitindo, está o transporte. Sim, obrigado pela informação. Só confirmando o transponder 0273. Afirmo, Charlie 2, certo? De Oscar, o Golf, porém temos uma restrição da infraero para o pátio geral, o pátio 3. Temos também tem um pátio 4 para pernoite, assim como o pátio 5. Porém, o pátio 3, de frente a 1-0, está restrito para aviação geral. Gente, GLZ Backtrack é a próxima à esquerda. Existem duas saídas à esquerda. A primeira à esquerda já é para o pátio 4. Gente, inclusive a tarifa é até mais barata. Seu solo foi 5-7. Imadil, solicita transporte para quantos passageiros? Gente, estamos em contrato já com a Infraero solicitando viatura para deslocamento de dois passageiros para a área do aeroporto. 7, bom dia, Rio de Janeiro, 340, pronto, 4. Na 340. Prezado Salvador para Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nível 340, via rota Upzulu 10, SMAP direto Lúvito, após direto Barbacena. Após Barbacena, conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 1-0, primeira curva à direita. Realiza perfil da subida da Euleda, após Leda Bridge. O controle opera em 119.8, aciona 5044, azul 4207. Cliente, autorizado 340, Salvador Santos Dumont, azul 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, vai sair com o plano de voo. 1-0, curva à direita, saída da Euleda, depois direto Bridge. 198 controle, 5044, ponto azul 4207. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento azul 4207. 97, chama agora o centro Recife, no 251, na alterna, 13325. 251, 3325, boa. Já foi solicitado junto à Infraero o deslocamento para os passageiros. O normal é entrar em contato com o fiscal de pátio, mas já que entrou em contato com a gente aqui, é só informar que a gente passa aqui em Infraero. E o tipo de combustível? Não entendi. Quero o Zene da Shell.